Para o grau 99, livre pouso no zero. Livre pouso, senhor 4 no 4. 325, bom dia, 325. 3602, desce a 2000 pés, livre LS e aposta estabilizado. Desce a 2000 pés, chama na estabilizada para 3602. Sete 6250, desce ao nível de voo 060, chegada à malha, sem identificação. Missão de November Alpha, segue equipamento, tem livre táxi, missão e pronto no ponto de espera. Oito no Uno, decolou aos 44, controle 19, decimal 8. 19-8, 5-8, Uno, bom dia. Você vai pro cruzamento da 35. Autorizado o cruzamento da 35, o Romeu Oscar Bravo. Aguarde para prosseguir direto para o pátio 3, irei coordenar com o solo. Bravo. Céu, Leuda, Eudes, do 589, 380. Autorizado a prosseguir, livrando aqui o sobrevoo do pátio 1, direto até o pátio 3. Me chame em solo controlado, informa o vento no 30 graus, 8 nós. Confirma o ajuste aqui, no carro. Confirmo. Ajuste no 015. 015, nossa bela, vai chamar no solo. 54 no 4 já livrou, com o solo, 121, decimal 9. 219. Solo, comandou bom dia, 354, 14, livrou. Kilo, Tango Romeu, pátio 5, livre acionado, chame táxi. No pátio 1, posição remota prevista é 14. Quando lá tem sinalizador. Alfa Juliette, remota no 4, 4 no 4. Autorizado LS, vai passar de serra, tá 3602. 3602, estou em 118-6. 18-6. 631, tem táxi autorizado via Índia, primeira direita, no ponto de espera chama 3806, o último entrou agora no 015, bom voo. Obrigado, pela Índia, 3602, copiado, livre pouso, 10, vento, 140 graus, 7-9. Livre pouso, OTAN 3602. 888, 2000 pés, livre LS, reposto estabilizado. 2000, livre LS, 188. Oxalé 6250, desce ao 050. 5 Juliette, autorizado, a linha em manter pistão no 7. Entra lá por conta. O Romeu Oscar Bravo confirmando solo controlado? Tem a pista, já concordo. Ok, sim. Frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Corre, bom dia, Oceané 6311, ponto de espera pronto. Copiado, Oceané 6311, observa o pouso do Airbus da TAM, após ali manter em pistão no 0. O Alfa Vitor Juliette está pronto? Autorizado a decolagem 17, vento no 40 graus, 89. Bom dia. Juliette Tanguru na escuta? A intenção é decolagem 1745 ou vai solicitar inicialmente o deslocamento do 453? Tá, 1219. Direita 219, boa. 86, boa. De novembro Alfa, quando pronto, ali mantém pista 17. Retângulo 32 na radial 149 distância de Salvador. Pátio 5, decola da 17. Do centro de Retângulo, área 42, informação em curso é a Lima, Guaticópia. 1-0. Decolagem 1-0, Xané. Salvador, 3602, livrou. 3602, bom dia, bem-vindo a Salvador. Táxi via Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette, meia dúzia, portão, 3602. Trolha 198, Alfa Vitor Juliette, até a próxima. Vitor Juliette, mil pés no corredor Axé, reporta a farol da barra, intenção fazer sobrevoo em Veracruz. Afirmativo, toque arremetido em Veracruz, o Alfa Vitor Juliette. Sete, reporta através farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Reportará farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Confirmando, livre pouso na 1-0. Sete, então livre pouso na 10, com 888. O 6319, sim, que decolou aos 51 com controle agora 19 decimal 8. 19, obrigado, você vê. Controle. Contato da decolagem, sobe 360, Dael Leda, Bidev. Ok, então pode voar direto da Dael da presente? Sim. Cruzou 2000, voa Leda. Exceção, melhor ainda, obrigado. Web 5811, centro Recife, 1251, secundária 133-25. 125-1325, Web 5811, bom dia. Controle TRIP 5221, cruzando 145. Chama o centro 1288, secundário 1260, bom voo. Ciente 1288, 1260, muito obrigado, até retorno, 5221. Juliette Tango Zulu, Salvador, para Sierra, November Tango Romeu. Uma centena ao nível autorizado, 1100, plano Yankee. A 100 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual no 085. Decolagem da pista 17, primeira curva esquerda, descida saída Momo Albo. Após Albo, direto para o destino Serra November Tango Romeu. 50 no 3 no transponder, 198 é o controle. Juliette Tango Zulu. Na 6250, desce para 3 mil pés, QNH 10 no 5. 2, November Alpha, tenta possível ter turbulência do Boeing da Gol após livre decolagem 1-7, vento 1-30 graus 9 nós. Ativo 4 a bordo, 4 horas de autonomia, pátio 5, para acionamento táxi agora sua. 28-62, bom voo até a volta. Juliette Tango Zulu, pátio 5, livre acionar Samitax. 8888, solo 53, Livra, direita, Livra 121, decimal 9. Livra 119, obrigado, boa tarde. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Google 1888, Livra, na taxi, Foxtrot. 888, táxi via Alfa Juliette, imagino, Alfa reportando para o táxi Juliette, por gentileza. E via Alfa vai reportando para a Juliette, Gol no 888. November Alfa decolou 54.19 decimal 8. Descendo para 2000, 2000 pés, livre LF, é estabilizado, 6250. Ok, 2000, estabilizado. Direto, estamos no Lula e Vitac, chame para ingresso, pista 127. Tchê. De November Alfa, reporta através de do farol da barra. Mike, Mike Juliette, mantém 085 em condições visuais. Romeu, Mike, Mike, Juliette, controle. Condições voar direto coral ou vai manter, ou tem que se manter via litoral? Ok, sim, estou na guarda. Condições de voar coral, o Mike, Mike, Juliette? No 888 ingressa Juliette Windy, a critério, portão 03. Portão 02, bom no 888, obrigado. Corrigindo, 03 o portão. Ok, 03 o portão, bom no 888, obrigado. 250. 6250, 2118-6. 8-6-8-10. Torre, bom dia, Oceaner 6250, a 1 milha do Índia Sierra. Copiado, Sinais 6250, informa o Suvaleve sobre o aeródromo. Continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Ok. É, confira que está molhado. Ok, a pista encontra-se na metade, que é a partir da metade para o final molhada, mas não tão com intensidade alta, porém encontra-se sim molhada. Ok, muito obrigado. Tiago Zulu, autorizado, ingresso, some cabeceira, linha de pronto, 107. Alfa Vitor Juliette, livre frequência para coordenação, bom voo. Juliette, Tango Zulu, livre decolagem 17, vento no 10 graus, meia dúzia nós. R6250, solo 02, livre à direita, livrão 21, decimal 9. Ei, 219, livrão. Salvador, bom dia, o Chanel 6250, livrou a pessoa. Invadiu o Chanel 6250, táxi via Alfa, repórter no táxi aí, Juliette, por gentileza. Entre. Solo 02, Tango Zulu. Copiado, Juliette, Tango Zulu com controle agora, frequência 19 decimal 8. 98, grato Zulu. Controle Salvador, muito bom dia para o Patango já, Tango Zulu. mantendo o perfil da saída MOMO. Tá acertando na MOMO, graças a Deus. Do request. Alpha 980, go ahead. Okay, can you confirm the flight level? Atenção, bom voo. 350 requested. Okay, 350. Stand by, take you to Lima Information Corps. Sama em cabeceira, 17 alinhado e pronto, Kilo Tango Romeo. Meia 250, consegue seu táxi em frente via Índia, 02 do portão. Ok, via Índia. Aquilo tá no meu. Aquilo tá no meu, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 110 com 10. Tem 980, ready for pushback. Oscar Romeo, L. da Aldebrecht, é o número 2 para cópia, por gentileza, aguarde. American 980, are you ready to copy? Sim, ready to copy. American 980 is cleared from Salvador to Recife, flight level 350 via Upper West 58. Airborne at takeoff from runway 10, left turn, Fuka Departure, Caju Transition. Scott code 54, correction, 5043, 5043. Okay. And the frequency of the departure is 119 small 8, American 980. American 980, clear runway 10, climb the 350 upper whiskey 58, left turn, took the departure, route to transition, block 5043, 119 small 8 for departure. Okay, we're back is correct, it's clear to push to deck and start up, report when you're ready to text American 980. Third question, and start. November Oscar Romeo, pronto para cópia. Kilo Tango Romeo, mil pés no corredor, axé, reporta, falou da barra. Acho que o controle 198, 0121 no transponder, November Oscar Romeo. Confirme apenas o PLB. Suficiente para fundamentar que a torre 108.6, bom voo. 983. Guarulhos, Cinti, Lima com Ferry, Gol 93360, guarda de cópia. Guarda de cópia, 983. Salvador, 4490, outra ligação, para Afirmativo 200, Petrolina, guarda de cópia, 35490. Pode subir ao nível de voo 100. Detango Zulu, controle. Prossiga, senhor. Sobe ao 100. Tá, tô no 00, Zulu. Meu ingresso e decolagem autorizada via 17, o vento de 110 com 10. 83 pontos, tá, cópia? Pronto, cópia, 1983, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360 via Upper Whisky 50. Decolagem 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da Euleda, após Leda, direto Bidev, Bravo India, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 5033 no transponder, o controle em 1 no 9.8, 1 no 9.83. Autoridade Guarulhos, 360, forma rodura plana, pena Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita da Euleda, 3.0. Transponder 5033, o controle 19.8. 19.8, só não consegui copiar o nível, a rota e a saída. Nível 360, saída da El, da Euleda. Na rota Upper Whisky 50. Afirmativo, após Leda, vou direto em posição B10, ok? Bravo India, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota. Ok, após Leda, B10. Southwest 980, taxi. 19305, portão é próximo do ponto, fracionamento push.